Panorama Agrícola para 21 de janeiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço especial para você, nosso ouvinte. Este é o Panorama Agrícola de 21 de janeiro, sexta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maia. E o ditado de hoje é: quer melhorar de vida? Então melhore o seu pensamento. No Alimento e Companhia de hoje, Simone Barrim fala sobre o óleo de peixe que previne cegueira. E na entrevista de hoje, Eonir Malgarese e a vaca que gosta de sombra. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Então, por isso que eu acho que as vaquinhas se sentem bem também na sombra, né? Imagine ficar horas a fio no sol, sem pelo menos uma sombrinha para se refrescar. É isso que acontece com o gado em muitas propriedades rurais, principalmente naquelas onde eles ficam em piquetes e passam pelo sistema rotativo de pastagem. As áreas, normalmente divididas por cerca elétrica, não possuem árvores e o gado sofre com a falta de proteção contra o sol forte, chuvas e até granizo. Então, por isso que eu acho que as vaquinhas se sentem bem também na sombra, né? Essa era a realidade na propriedade de Evilásio Coque, no município de Rio Fortuna, sul catarinense. Mas a chegada do agrônomo João Paulo Reck fez o produtor repensar o sistema de manejo das áreas de pastagem. É certo que até chegar a uma decisão final, demorou um tempo, por causa de uma certa teimosia dos dois lados. É, ele é um gaúcho teimoso, mas eu também sou um catarino teimoso. Mas quando nós tememos, as coisas dão certo. A gente tem que se temer para dar certo as coisas. Bem, essa teimosia toda acabou dando bons resultados. Juntos, agrônomo e agricultor traçaram um projeto para a propriedade. E as árvores agora estão em toda parte. Algumas pequenas ainda, outras já cumprindo o papel de proporcionar sombra. Então, por isso que eu acho que as vaquinhas se sentem bem também na sombra, né? João Paulo explica em detalhes como funciona este sistema chamado silvipastoril, porque explora economicamente tanto a pecuária quanto o florestamento. O plantio de árvores no meio da pastagem, que benefícios traz para o produtor, João? Um dos grandes benefícios para o produtor é produzir madeira de qualidade, gerando mais renda para o produtor num local onde antes só se produzia, só tem a produção animal, ou seja, leite, carne e lã. Então, é um incremento de renda. Pensa, essas árvores aqui, ó, elas já estão com 2 anos, mais ou menos, de plantio, já estão num tamanho bem razoável. Daqui a 10, 12, 15 anos, o produtor vai ter uma renda vinda dessa área, vamos dizer, num hectare teria 80, 50 árvores, aproximadamente 10, 15, até 20 mil reais a mais de renda nesse hectare. Bem, mas além da produção de madeira, certamente o produtor vai ter outros ganhos. Em relação aos animais, João, o que que esse sistema oferece de vantagens? Esse sistema vai oferecer conforto para os animais em relação ao clima. Vai oferecer, assim, ó, proteção contra geada, proteção contra frio excessivo, contra vento, mas principalmente proteção contra o calor excessivo. A gente tem à disposição dados que demonstram que vacas de alta produção nos meses mais quentes do ano chegam a reduzir a produção em até 20% quando elas não têm acesso à sombra. Também tem a questão dos índices reprodutivos dos animais. Muitos produtores já relataram assim, isso é comum. Ah, eu inseminei uma vaca num dia de muito calor e a vaca não pegou cria, repetiu o cio. Trouxe um mês de atraso, trouxe uma perda do sêmen, a perda da mão de obra, então uma série de transtornos que, se a gente tiver um conforto térmico para os animais, isso não acontece. Talvez a principal vantagem desse sistema, além dessas outras que já foram citadas, é a questão da conservação do solo e da água no sistema. Porque no caso aqui, ó, a gente fez essas linhas de árvores tentando fazer as linhas em nível. O que acontece? A árvore, como ela tem uma raiz profunda, ela vai quebrar a camada compactada do solo e quando a água vir correndo, a água da chuva vir correndo, quando ela chegar aqui, ela vai encontrar essa barreira e vai infiltrar nesse ponto. Porque a água boa para nós é a água que fica no terreno, não a água que escorre para fora da pastagem. Essa água que escorre para fora da pastagem, ela leva consigo assim, solo, leva consigo os nutrientes que o produtor aplicou. Então, fazendo essas linhas num planejamento tal, que elas fiquem em nível, a gente vai conseguir conservar a água e o solo dentro da pastagem. Sem contar a questão do vento, que o vento seca muito o terreno. Imagina num dia de verão, um vento quente. Pode chover uma semana, mas se fizer um, dois dias de vento quente, seca o terreno num instantinho, vai reduzir a produção de pastagem. E com esse quebra-vento formado pelas árvores, essa questão vai diminuir bastante. E para fazer essa consorciação entre a produção de leite e o plantio de florestas, por onde começar, João? O que o produtor deve observar em primeiro lugar? Primeiramente, eu acho que o produtor deveria procurar um técnico da área para dar uma conversada, mas o primeiro passo é escolher as espécies de árvores que o produtor vai plantar. E para fazer essa escolha, pode ser escolhido várias espécies diferentes, mas o produtor tem que ter em mente certas coisas, como qual o objetivo dele? É ter uma sombra rápido? É produzir madeira? Que tipo de madeira ele quer? A qualidade dessa madeira, né? Isso é importantíssimo. Outro ponto importante é plantar uma espécie que tenha um rápido crescimento. Porque se a gente quer sombra, a gente não quer sombra para daqui a 10 anos, a gente quer sombra logo. Então, uma espécie que realmente cresça rápido. E talvez o ponto mais importante que a gente considera é assim, ó, ter umas espécies que o produtor e o técnico conheça a tecnologia para plantar. Então, por exemplo, assim, o eucalipto que foi usado nesse produtor, o produtor já conhece toda a tecnologia, a gente tem mudas disponíveis de boa qualidade, a gente sabe como adubar, como manejar, isso facilita bastante. Mas isso não impede que o produtor venha plantar outras espécies, espécies nativas, mas é bom ter esse cuidado para facilitar bastante a implantação do sistema e a gente ter o mais rápido possível os benefícios que esse sistema vai trazer para nós. A tecnologia de implantação do sistema não é muito diferente daquela usada no reflorestamento. Mudas de boa qualidade, um bom preparo do solo e controle de formigas são cuidados fundamentais. O que difere desse sistema é que, como os animais vão estar pastando na área, a gente tem que fazer duas cercas de isolamento, né? No caso, essa cerca aqui já era a cerca do piquete normal que o produtor tinha. Ele vai ter que fazer uma cerca de isolamento para os animais não mexerem no eucalipto ou nas árvores. Porque eles vão ou pastejar essas árvores, ou quando essas árvores estiverem um pouco maior, mas ainda frágeis, o animal tem mania de se coçar. Vai se coçar nas árvores, vai acabar ou derrubando a árvore, ou entortando a árvore. Por isso que é importante essa cerca. Fazendo uma boa distância, né, a gente aconselha, o ideal seria 1 metro, né, entre a árvore e a cerca dos dois lados, para realmente os animais não estarem mexendo nessas árvores no início. A tecnologia trazida pelo agrônomo mudou a propriedade de Evilásio, que tem uma área de 14 hectares. Hoje ele já possui 42 piquetes. Cada um tem 1.500 metros quadrados. As melhorias trouxeram benefícios para o rebanho e Evilásio percebe as diferenças na prática. A gente nota que a grama fica mais verde e as vaquinhas parece que gostam mais de passar naquele local que está a grama mais verde. Parece que é uma grama mais mole, assim, né? Então, por isso que eu acho que as vaquinhas se sentem bem também na sombra, né? Quem não plantar isso aí, lá na frente vai faltar. Então, todo mundo tem que se preocupar em plantar um pouquinho para ter para o gasto. Mas como a gente está inventando esse sombreamento aí, ó, a gente quer melhoria na pastagem, quer sombra para as vacas e quer renda também depois. Então, é uma coisa muito boa para o produtor. Quem não está plantando, eu acho... Vendo uma coisa dessa, vai se interessar e vai fazer. Então, por isso que eu acho que as vaquinhas se sentem bem também na sombra, né? O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Já ouviu falar que óleo de peixe previne cegueira? É o que diz um estudo realizado no Instituto do Olho, da Escola de Medicina nos Estados Unidos. O estudo mostra que os voluntários da pesquisa que consumiam peixes duas ou mais vezes por semana apresentaram menor índice de problemas na retina. Os ácidos graxos, principalmente o ômega 3, encontrados no salmão e no atum, prolongam a vida das células da retina, responsáveis pela visão central, que viabiliza atividades como ler, escrever, dirigir ou assistir televisão. A eficácia do ômega 3 para controlar a pressão do sangue e prevenir o câncer de próstata e de pele já foi comprovada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.